miolo estourado. Ha, tá, tá, tá, mais um caixão lacrado. Essa é a alegria dos políticos, dos fardeiros, dos playboy que tão de camarote rindo de nós. Mais um miolo estourado. Ha, tá, tá, tá, mais um caixão lacrado. Essa é a alegria dos políticos, dos fardeiros, dos playboy que tão de camarote rindo de o nós. O chão vai tremer, as estruturas se abalar quando minha voz certos ouvidos escutar. O rap é munição da periferia. Tô pronto pra alvejar toda a burguesia que quer que eu viva de esmola. Tô dentro da prisão, quer me ver fumando pedra desfigurado no caixão. Tô muito louco, revoltado, sanguinário, explodindo a cabeça de outro favelado. Eles batem palmas, se divertem com a situação. Quando é um de nós que decora o chão como inseto, você caiu na teia. A aranha venenosa é o sistema que suga seu sangue, tira o que você tem. Eles querem nosso mal, não querem nosso bem. Olha as propagandas que mostram na TV, só mostram que pobre não pode ter. Só se vai roubar, só se vai meter assalto. É isso que eles querem, irmão, fica ligado. Pra recrutar mais polícia, aqueles vermes comedores de carniça. Clá, clá, bum, derrubaram mais um. Eles festejam com seus miolos estourados. Te devolvem pra família dentro de um caixão lacrado. Dentro de um caixão lacrado. Pô, pô, pô, mais um miolo estourado. Ha, tá, tá, tá, mais um caixão lacrado. Essa é a alegria dos políticos, dos fardeiros, dos playboy que tão de camarote rindo de nós. Pô, pô, mais um miolo estourado. Ha, tá, tá, tá, mais um caixão lacrado. Essa é a alegria dos políticos, dos fardeiros, dos playboy que tão de camarote rindo de quem nós. Quem na minha ausência vai chorar com a minha presença. Aqui pra que tu ganha sem dar brecha. Somos antissistema, eu cheguei até aqui. Microfone é minha arma. Manda um salve pros meus parça que se encontram no sistema dentro da vida carcerária. Então escute essa ideia. O crime cobra caro, o crime não compensa. Mesmo assim, ainda acredito que tudo um dia vai mudar. Acabar com o racismo e o preconceito pelos de farda. Contra a periferia, então levanta tudo meio aqui pra polícia. Eu canto pra favela e dela sinto saudade. Joelhos no chão, eu louvo ao Senhor pra acabar com toda a injustiça e toda a maldade. Na guerra civil, não declarada que o sistema criou. Já falei, vou repetir, você atirou, nós revitou. Clá, clá, bum, derrubaram mais um. Eles festejam com seus miolos estourados. Te devolve pra família dentro de um caixão lacrado. Dentro de um caixão lacrado. Pô, pô, pô, mais um miolo estourado. Ha, tá, tá, tá, mais um caixão lacrado. Essa é a alegria dos políticos, dos fardeiros, dos playboy que tão de camarote rindo de nós. Pô, pô, mais um miolo estourado. Ha, tá, tá, tá, mais um caixão lacrado. Essa é a alegria dos políticos, dos fardeiros, dos playboy que tão de camarote rindo o de nós. O diabo implantou a marca 666 no corpo dos políticos, dos pés até a cabeça. Enche o rabo de dinheiro, mas nunca vão poder gastar. Tudo que adquirem, vida e dividir, nem pensar. É sujeira do pessoal, PMDB, PT, PSDB, PC do PPV, PDT. País em decadência, pessoas morrendo no fundo do poço. E eles querendo ver os favelados matando uns aos outros. Não se importam comigo, nem com o meu sutra pra eles. Foda-se os moleques fumando crack na rua. Foda-se os caras morrendo no assalto. Foda-se os cadáveres na beira do assalto. Querem me ver nas esquinas ou na frente do farol com a caixinha de lata, vendendo Skoll ou então traficando crack e cocaína, protagonizando mais uma chacina. Clá, clá, bum, derrubaram mais um. Eles festejam com seus miolos estourados, te devolvem pra família dentro de um caixão lacrado. Pô, pô, pô, mais um miolo estourado. Ha, tá, tá, tá, mais um caixão lacrado. Essa é a alegria dos políticos, dos fardeiros, dos playboy que tão de camarote rindo de nós. Pô, pô, mais um miolo estourado. Ha, tá, tá, tá, mais um caixão lacrado. Essa é a alegria dos políticos, dos fardeiros, dos playboy que tão de camarote rindo de nós.